disposição pra correr, pra vencer. Haja visão pras coisas do bem, não pra do mal. Haja proceder pra resolver sem se sujar. Haja humildade, haja raciocínio pra se libertar do mal, da influência do mal. Haja mais guerreiro, bem menos isqueiro. Haja respeito ao Criador. Haja louvor ao único que é merecedor. Haja menos covarde. Haja o fim das grades. Haja o fim das guerras, haja posse de terra, haja mais união entre os irmãos, esteja livre de qualquer acusação. Haja perdão, abra seu coração. Haja sinceridade, sem falsidade, sem crueldade. Haja mais paz, assim que se faz. Haja luz nas trevas, haja temor ao Redentor. Haja o bem quebrando o mal e reinando o amor. Haja não as drogas, haja não a violência. Haja riqueza de espírito, haja não a soberba. Haja nas famílias união, haja cura e salvação. Haja mais santidade, haja unidade. Haja honra o pai e a mãe, o primeiro mandamento da Bíblia. Haja coraça da justiça, haja o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. Haja o capacete da salvação que limpa a mente, irmão. Haja a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Haja paz, haja amor, haja menos rancor. Haja brilho do espírito em mim e em você. Haja coração de criança pra viver, não padecer. É desse jeito que vamos entender o que quer dizer a palavra. Haja, haja, haja. Minha vida verá flor e sua vida. Amanhecer, haja mais felicidade pra você. Assim que tem que ser, andando pra sorrir, parando de sofrer. Eu oro por você, haja completo livramento, todo tempo, haja perdão para nós, Senhor, para nós. Por favor, não nos deixa sós, ouça nossa voz. Quero te louvar sem parar, venha receber. Haja amor fiel em sua vida, haja amor fiel em minha vida. Nós merecemos isso, ninguém nos tira isso. Senhor, nos ajuda a viver com compromisso. Haja tempo pra você refletir. Haja tempo pra você pensar em mim. Porque estou aqui, filho, estou aqui. Por favor, venha me sentir. Minha vida verá flor e sua vida muito mais. Haja. Minha vida verá flor e sua vida muito mais. Haja. Haja. Então vamos ver que haja proceder pra viver. Penteada Elisa, Gênesis e Archie, Zona Norte. Que haja sempre, sempre tem que haver respeito ao Bido, ao Capaz, ao VRP, Jorge, Tri Rap J. Como vai você? Rádio Atitude, que haja força pra ela sobreviver. Meu Deus, que eu vou escrever. Tanta coisa tem pra ver, mas por enquanto que haja cabeça pra entender tudo que Deus fez a ver. Tudo que eu não posso ver e tudo que eu não conheci, que um dia eu possa conhecer. Conhecer o Deus que fez a ver, o Deus o haja e quem sabe se possível. No infinito com ele conviver. Haja força pra gente lutar e nunca desistir de fazer o que Deus quer, pois é o que temos que fazer. Que haja aqui, nunca falte aí pra você. A união que eu tenho com os malucos do Artier. Haja luz, trevas, o que você quiser. Depende da decisão, depende do sim ou não. Eu vejo várias pessoas desiludidas no desconsolo, procurando um ombro, mas o coração do homem é enganoso, mentiroso, fere, trai, magoa. A troco de nada, eu e você temos falha. Mas normal pra você que não consegue. Consegue nem ver o mal que a internet te traz. Só mais um clique, quero fugir do mundo real. Mas não, eu não consigo. Moro na periferia, de vez em quando eu ouço tiro. Alimentação e educação nem sempre andam junto. Culpa dos pais, do Brasil ou do mundo. Foi fundo, absurdo, a presidência só tem conversa. Queria que fosse diferente, mas não dá, vamos sem pressa. De cá, Genesis, haja paz no país. No Genesis, país, no Genesis, país, no país, tamo aqui. Minha vida vem.